Te para em veneno. Você não é flor que se cheire, mas insisto em cheirá-la. Rosa cheia de espinhos e eu insisto em tocá-la. Puta dor que exala, me machuca e maltrata. Outras delas vieram, mas eu não consigo deixá-la. Não consigo esquecê-la, não consigo ganhá-la. Só consigo perdê-la. Minha mente é pequena e meu coração não pensa. Tipo aranha envenena, me prendeu na sua teia. Chego perto, rejeita, quero beijo, não beija. Na minha cama ela deita, eu do lado não deixo. Ela nem é tão bonita, mas não serve pra feia. Tá longe de linda, não tem tanta beleza. É feitiço sereia, bruxaria só pode. Ela provoca ambiciosa, mas na hora só foge. Cascavel dá o bote, sem massagem no trote. Malandro desde pequeno, hoje me vejo Loki. Ela é lote, ela é caixa, ela é malote car. Ela é cérebro bandido e coração gelado. Ela é fria e cinzenta, como a noite na calada. Silenciosa e violenta, como as ruas de madrugada. Ela é parada dura, ela é dor que machuca. Ela é golpe mortal, que te tira da luta. É estilo Medusa, é Dom Rua vira pé. Se não desvia o olhar, vagabundo já é. Vagabundo já é. Foi. Vagabundo já é. Foi. Vagabundo já é. Foi. Vagabundo já era. Foi. Vagabundo já era. Foi. Vagabundo já era.